said I'm me, Papa Lula, she's my baby. Me, Papa Lula, I know. Pessoas como nós aqui, nós todos, entendeu?